Notícia Mais Esporte, Rádio Muriaé, um rádio sucesso. Tempo de jogo e placar no Tenente Alcuini. Quinta fase final de jogo, gravados 26 minutos. Placar de Esteve Graphic, Paulistano 4, Social Ferroviário 1. Rádio Mundiaé. O futebol da moda. Daqui a pouco a passada na loteria esportiva, teste 500.